Atenção emissoras, que irão transmitir via satélite e pela rede mundial de computadores e internet. Em 5 segundos, entra no ar. Fé em debate. A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso, filhos e filhas, é com grande alegria que estamos no programa Em Debate. Você é muito bem-vindo. E quero saudar a todos que estão me acompanhando, pelo site portal padrereginaldomanzotti.org.br. Você que acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9. E nossas queridas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Anunciar ao pecador o perdão, isto está meu coração. Filhos queridos e povo amado, você que faz este programa Fé em Debate, você pode ligar 0 operadora 41 3221 6070. 0 operadora 41 3221 6070. Você pode, pelo Facebook, Padre Reginaldo Manzotti, fazer a sua pergunta, como fez o Filho de Deus, que eu vou responder o que, que é a Missa do Beija-Cruz. Depois você pode mandar o seu torpedo, 98-63-41, é o DDD, 41, 98-63 35-83, 41-98-63, 35-83. O Fé em Debate é um programa que tem como propósito uma verdadeira catequese. As perguntas são abertas, hoje você as faz e você faz o programa. Não há pergunta bobinha, não. Toda pergunta merece resposta. Porque queremos amadurecer na fé. Queremos sair de uma fé infantil e, dentro do possível, formar a nossa consciência, melhorar nossa teologia, clarear nossas dúvidas na catequese permanente e sermos mais conscientes daquilo que acreditamos. E lembro que Nosso Senhor disse: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com todo entendimento. Portanto, entender a fé, compreender a fé, é também e sem dúvida alimentar a fé. Por isso, procure compreender a fé em Deus e na Igreja. Você estará aumentando a sua fé. Canta a Igreja! Faz parte do Faça-me Crer, que recebe do Espírito Santo de Deus. Uma nova unção. O Helder Augusto de Weiser, ele diz: padre, o que é a missa do Beija-Cruz? Helder, na verdade, é um rito. Está dentro da celebração da Sexta-feira Santa. É a paixão proclamada, primeira parte. Segunda, paixão rezada no rito da oração universal. Depois, a paixão adorada. E depois, a paixão comungada. São quatro ritos numa celebração da Sexta-feira Santa que não é missa, é celebração da paixão. E fico feliz pela sua pergunta, porque é sinal que você foi na Sexta-feira Santa e viu o beijar a cruz. Portanto, como eu disse, é a terceira parte da celebração da paixão. E por que beija-se a cruz? Porque nesse dia somos chamados a adorar o lenho da cruz. Não errei, e você não entendeu errado, é adorar. Por quê? Porque um princípio básico é lembrar que a cruz foi onde nosso Senhor derramou a sua vida, entregou a sua vida, e na cruz foi o ato de maior obediência a Deus. Não é adorar o instrumento de morte, mas aquele que foi o instrumento de morte, banhado no sangue de Jesus, se transformou em sinal de nossa redenção. E como Santo Tomás de Aquino nos ensinava, e é muito válido, a todas as imagens de Jesus Cristo, por ela remeter ao que significa, merece adoração. Não é a peça, não é a materialidade, mas o que ela significa, a redenção. Por isso, a celebração do beijo da cruz. Tem mais. Quando beijamos a imagem, nós estamos reverenciando as cinco chagas dolorosas de nosso Senhor, chagas de onde veio a nossa remissão, por isso o beijo. O beijo tem vários significados: o beijo de um amante, o beijo de um pai para com um filho, de uma mãe para com uma filha, o beijo de traição de Judas Iscariotes, mas também o beijo de carinho, o ósculo da paz, que inclusive fazia parte da missa. Na hora da paz se cumprimentava e dava o ósculo, o beijo da paz, ainda presente no rito da ordenação presbiteral. Então o beijo tem um significado também de reverência, carinho e afeto. Bom dia, Sônia. Bom dia, Padre Reginaldo, sua bênção. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Eu falo do bairro Alto, Curitiba. Um prazer falar com você, me escuta pela rádio. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso, tá certo. Nossa, é uma bênção falar com o senhor. Eu falei hoje, está com 20 dias, falei na experiência de Deus. E hoje consegui falar no fé agora e debate. Novamente. Pois não. Isso, exato. Ô padre, é assim, meu esposo, ele lê a Bíblia todos os dias. Só que eu gostaria que o senhor respondesse no último bloco, que ele chega em casa às 11h30 da manhã. Aí ele pediu para me ligar, é sobre uma dúvida que ele tem do texto Mateus capítulo 24, do versículo 20 ao 22. Tá, qual que é? Que diz assim, rezem para que filha, a fuga de vocês filha, filha, não só, aconteça. Alô, pois? Eu tenho que ir para o intervalo, você volta formulando a sua pergunta? Você sim, espera, aguarde. Eu volto já, volte comigo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Uma mulher de fé, esposa de um homem descrente, para que ele acreditasse. Filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. O milagre no Caixa 7. Essa música que tem sido solicitada em muitas rádios, que eu gravei com muito carinho, pensando nas mulheres de fé. Dia das Mães está chegando, um bom presente para dar às mães. Presente de Dia das Mães, faça-me crer. Eu estou no Fé em Debate falando com a Sônia, do bairro Alto, ouvinte da rádio Evangelizar AM 1060. FM 90,9. Sônia! Você, oi, padre. Você, obrigado por ter esperado e desculpa tê-la feito esperar. Você dizia... Não, imagina, padre. Você dizia, oi, que o seu marido lê a Bíblia e tem uma parte, isso, da Bíblia que você não compreende. Isso que ele não compreende. Isso. Vamos lá. Não. É Lucas... É. Mateus, perdão. Não. Mateus. Mateus, capítulo 24, versículo... Exato. Qual que é o versículo? 20 a 22. Então leia para mim, por favor. Rezem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem num dia de sábado, pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém conseguiria salvar-se, mas esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Certo. Padre. Oi. Padre. Ah, você não quer que responda agora? Oi. Alô? Ah, não, pode responder, ele está chegando do trabalho, que ele pediu para eu ligar, né? Tá bom. Mas então, ele já está chegando, Sônia, então já pode responder. Então agora, escute um pouquinho. Nós estamos em Mateus, é importante, todo texto tem que ser visto dentro de um contexto. É muito perigoso isolar uma frase. E uma frase... sem o contexto, perde o seu sentido. Então, vamos lá. Nós estamos em Mateus, cujo objetivo é mostrar à comunidade judaica convertida para o cristianismo que Jesus é o Messias. Qual o objetivo do Evangelho de Mateus? Ele escreve para os judeus convertidos ao cristianismo. Portanto, Mateus é o que mais trabalha com a bagagem, os preceitos judaicos, e mostrando Jesus a plenitude, o cumprimento da promessa. Essa primeira explicação é importante. Segundo, nós estamos no capítulo 24, portanto, já está chegando a paixão, já é o trama da paixão, está travado. Portanto, Mateus está querendo mostrar por que Jesus foi condenado. E Mateus é muito claro em dizer que Jesus foi condenado à morte por, é de Mateus, inveja. Ele coloca, não indiretamente, ele coloca claramente. Bom, terceiro elemento. Ele está colocando dentro do capítulo 24, Sônia e teu marido. Como é que é o nome do teu marido, Sônia? É o Carlos. Carlos, então escuta, Carlos. Ele está colocando a coragem de dar testemunho até o fim. E ele agora está dizendo, esteja prevenido. Jesus nunca omitiu que o fim dos tempos acontecerá. E nós rezamos isso no Creio. Jesus virá para julgar vivos e mortos. Não sabemos quando ou como. Primeiro começa dizendo o profeta Daniel, é o profeta que ele fala numa linguagem apocalíptica, sempre sapiencial apocalíptica, mostrando que o fim acontecerá. Então, agora vamos ao texto. Você viu todo o contexto? Agora vamos ao contexto. Ele está dizendo que ninguém sabe quando acontecerá, mas alguns sinais se darão. Você tem que começar pelo versículo 15. Acontecerá abominações e desolação, como disse o profeta Daniel. Lembre que Mateus tem que trazer as profecias do Antigo Testamento e mostrar que elas se realizaram em Jesus. Esse é um fato. E ele diz, quem estiver na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para alcançar os seus bens na casa. Por quê? Porque no dia que Jesus voltar, no dia do Armagedom, no dia da parusia, são vários termos para o mesmo fato que nós proclamamos no Creio todo domingo e nessa oitava da Páscoa todo dia. Não, não teve creio, foi só glória. Nesse dia, não interessará os bens materiais. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Infelizes as mulheres grávidas. Por quê? Porque não haverá tempo para gerar. Nesse dia, é o dia do juízo final. Então, rezem que, porque nesse dia, e Jesus também está falando da queda de Jerusalém, aqui uma correlação que aconteceu no ano 70, não seja no inverno, porque o inverno dificulta, é chuvoso. Não seja no dia do sábado, porque o sábado é o preceito de não se trabalhar, de nem se andar. Então tudo pegará todo mundo em casa desprevenido. Nem no dia do sábado, pois nesta hora haverá grande tribulação, como nunca se deu. Portanto, Sônia e Carlos, dentro do contexto, Jesus está falando do fim dos tempos. E lembrando que o fim dos tempos para o judeu seria a perda de Jerusalém. Quando Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, chegará dia em que vocês desejarão me ter. E nesse dia foi o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi totalmente dizimada. Portanto, dentro do contexto, espero ter explicado. Meu abraço, Sônia, do bairro Alto. Vamos às perguntas que chegaram por torpedo. Simone está na linha, eu já atendo. Aborto tem perdão de Deus? Pergunta uma filha de Deus. O que devo fazer? Não consigo me perdoar. Filha de Deus, Papa Francisco tem usado uma frase: Deus nunca se cansa de perdoar, o homem se cansa de pedir o perdão. Portanto, Deus perdoa se há arrependimento? Perdoa, mas eu não me perdoo. Existe aqui um problema. Primeiro, se você foi confessar, e creio que tenha ido, agora o inimigo deixa um sentimento de culpa. Você precisa tratar esse sentimento de culpa, mas tem que ter arrependimento. Não faz muito tempo atendi uma mulher, eu fiz 5 abortos, não me arrependo. Bom, filha, primeiro há arrependimento, houve confissão sacramental auricular, agora é trabalhar esse sentimento de culpa. E isso fica mesmo, porque não se trata de um assassinato. Então precisa trabalhar isso com, na parte espiritual e também na parte psicológica, mas que Deus perdoa sim. Você pode não estar acreditando que Deus é capaz de perdoar. Eu falava da festa da misericórdia. Jesus dizendo: a minha misericórdia é insondável, inexplicável. Mas talvez você precise de um acompanhamento psicológico e espiritual. Eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Mudar o guarda-roupa, mudar o visual. Isso é o que acontece com quem usa a ActiNutri. Porque ele reduz peso e medidas. E você sente a grande diferença nas roupas, que a cada dia ficam mais largas. Peça agora mesmo o seu ActiNutri, a solução definitiva para o emagrecimento. E hoje você compra um ActiNutri, ganha mais um frasco de ActiNutri e um frasco da Chia, que tem fórmula concentrada, desintoxica e regulariza o intestino, deixando o organismo limpo. Ligue 0800 726 9007. 0800 726 9007. A loja Evangelizar tem ótimos presentes para o Dia das Mães. Tem um belíssimo terço com um significado todo especial. E os 800 primeiros pedidos ganham um lindo estojo. Outra dica é o CD Faça-me Crer, do Padre Reginaldo Manzotti, com músicas maravilhosas. Você pode adquirir essas peças separadamente ou juntas num kit único. É só ligar para 0 operadora 41 3221-6050 ou acessar padrereginaldomanzotti.org.br. Atenção, emissoras de rádio irmãs que transmitem este programa através do satélite. Informamos que a partir do dia 1º de maio, estaremos operando exclusivamente no satélite C2, frequência 03652, single rate 02777, polarização vertical. Efetive apontamento para este satélite. Mais informações, 41-3221-6075. E no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Se você tem mais de 18 anos e está querendo complementar os seus ganhos com uma renda extra, conheça os produtos exclusivos da Evangelizar É Preciso e torne-se um revendedor dos produtos que evangelizam. Basta fazer o seu cadastro no www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou pelo telefone 41-3221-6050. Acesse o site ou ligue para descobrir como é fácil e rentável ser um revendedor credenciado da Evangelizar. Ser cristão no dia a dia, um objetivo para ser seguido em um livro do Padre Reginaldo Manzotti, que mostra datas do calendário secular e outras que fazem parte do nosso dia a dia. Com textos bíblicos e comentários, tem também espaços para você começar a estipular metas para se tornar uma pessoa melhor. Peça já o seu. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e conheça nossos produtos. Se preferir, ligue para 0 operadora 41 3221 6050. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar É Preciso. Senhor, em mim mais do que eu mesmo. Filhos e filhas, perguntas não param de chegar. Então eu vou atender a Simone e depois vou responder os que chegaram aqui. Bom dia, Simone. Bom dia, Padre Reginaldo, tudo bem? Deus abençoe, tudo bem com a graça Amém. De Deus. Você fala de onde? Eu falo de Maringá, escuto o senhor pela Rádio Colmeia, aqui do nosso querido Rafael. Meu abraço ao Rafael, ao Padre Manuel, a Dom Anuar Batiste, onde também nós temos a Terceiro Milênio. Você assiste a Terceiro Milênio, canal 31? Eu assisto e fui tocada, eu sou um associado do senhor, eu fui tocada, eu falei, eu e meu marido, aquele encontro que o senhor fez fechado aqui em Maringá, né? Encontro Nossa, fechado não, falei, retiro, vamos usar a palavra, retiro. É, retiro, isso, tá bom. Perdão. Então, não. A gente estava lá, daí o senhor falando, eu falei assim, poxa, eu escuto todo dia, assisto a missa, né, e não sou associada. A partir daquele dia, nós contribuímos todo mês. Obrigado, viu, associada. Simone, obrigado por manter essa obra. Pois não, Simone, qual a sua pergunta, querida? Então, padre, desde quando a gente namorava, eu e meu marido, a gente ia no cemitério e rezava os terços para as almas, né? Todo sábado eu fazia isso. Sim. Daí até que um dia a pessoa falou, ah, você fica rezando para as almas, que não presta, não sei o quê. O meu marido falou assim, não, mas a gente reza porque a pessoa falou assim, vou rezar para contribuir para que elas vão para o céu. Tá certo isso? Filha, rezar para as almas. Certíssimo. Nós rezamos, veja. Quando rezamos pelas almas, nós acabamos rezando pedindo a intercessão das almas benditas, que são aquelas que nós acreditamos que estão no céu, que são os nossos santos, que são aquelas que, inclusive, ninguém fala, na hora que Jesus morreu, ele ressuscitou os santos que apareceram em Jerusalém depois da ressurreição de Jesus, são as almas benditas, é bíblico. Segundo, nós rezamos e podemos colaborar para aquelas que estão no purgatório, tanto que Nossa Senhora de Fátima ensinou, ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. É o que está no terço, não é verdade? Verdade. E isso não é uma obra de misericórdia? É uma das obras de misericórdia. Rezar pelos mortos. Rezar pelos mortos. Uma das obras de misericórdia que eu cito no 20 Passos para a Paz Interior. Então, minha filha, se você tem esse hábito, siga, que faz um bem imenso para você e pelos falecidos. Respondido? Bom, né? Responde. Ô, padre, posso falar rapidinho, coisa, um minutinho. Eu tenho todos os CDs do senhor e esse último Faça-me Crer, que é maravilhoso. Acho que eu já estou furando ele em mil lugares, né? Tá. Nós vamos viajar para Mato Grosso, vai e volta, só ele. A gente não cansa, vira um vício, né? Que bom. E o meu filho de 2 anos, ele toca o violãozinho e canta a música que o senhor canta com o Luan Santana. Ah, o Semeando Estrela. Ele ama, ele, eu tenho a Rafaela, a Sara, mas eu falei pra menina que eu vou, ela mandou ligar no outro número, né, pra falar o testemunho. Tenho 2 testemunhos do senhor aqui em casa. Tá bom. Mas a gente ama. Tá bom. Não são pirata, comprei todos, tem todos os livros. Tá bom, querida, meu abraço. No Expoingá nós tivemos. Ah, no Expoingá eu estarei lá, tá? Esse então, mês. Tá joia. Ó, o mês que vem. Como é o nome do seu filho? Vou falar com o Rafael... É o Emanuel, ele também é um milagre das suas orações, mas aí depois eu vou falar. Você liga para contar. Ó, uma homenagem ao Emanuel, a música ali, ó. Bem na introito, mas é uma música que eu gravei com Luan Santana. Homenagem ao Emanuel, Faça-me Crer, um bom presente para o Dia das Mães. Bom... Hoje o senhor falou de batismo e de consagração. Não, eu vou repetir agora. O senhor falou de batismo e de consagração. Poderia explicar melhor? Fiz iniciação cristã, batismo e eucaristia, faltou consagração? Tá bom. Primeiro, fui mal interpretado. Eu não disse. Hoje o senhor falou de batismo e de consagração. Não, eu falei de batismo. Quais são os 3 sacramentos de iniciação cristã? Quais são? Diga lá. Batismo. Segundo. Crisma. Terceiro. Eucaristia. Esses são os sacramentos. Mas nós sabemos que existem ritos e sacramentais. Então não, olha a palavra, é batismo. E agora digo, existe o rito de consagração, que não é obrigatório, é facultativo. É uma das tradições da igreja, da consagração. Uma tradição maravilhosa, que é, após o batismo, consagrar a Nossa Senhora. É um rito feito... geralmente na ocasião do batismo. O que que significa? É um gesto que significa o desejo de ter Maria como aquela que caminha com a humanidade e que segue à frente do fiel, guiando-lhes os passos, animando sua fé. Esse ato de consagração, que pode ter padrinho e madrinha ou não, é consagrar-se a Nossa Senhora. É entregar-se à Mãe de Jesus, todo o seu ser, toda a sua vida, que cada um possa consagrar. Eu quero lembrar, Jesus foi batizado? Foi. Onde que está o batismo de Jesus? Em João. Mas segundo o preceito judeu, foi na circuncisão. Mas você lembra que teve a apresentação de Jesus ao templo? Você lembra disso? É a consagração. Entendido? É a consagração. Repito, João batizou, inaugurando o batismo cristão. Segundo o batismo judeu, era a circuncisão. E depois que Nossa Senhora passou o resguardo de ter, lembrando que a menstruação gerada era algo impuro no seu tempo, ela foi ao templo para ser purificada e apresentou Jesus no templo. É a consagração. Aí você vai me perguntar, então faltou alguma coisa para mim? Não faltou. Eu como pároco, lá atrás, não sei se em Pinhais, São José Operário, Maria Antonieta, eu estimulei muito o ato de consagração, de fazer as consagrações da Nossa Senhora para quem não foi. Talvez até volte, mas não falta nada não. É uma tradição bonita no dia do batismo. Espero ter respondido. Você gosta do Fé em Debate? Você pode ligar, mas agora quero fazer um apelo para você se tornar um associado. O número é o mesmo, só muda o dígito. Se liga, é sábado, mas o pessoal está lá, 0-operadora-41-8401-0909, dígito 1. Você escutou a filha de Maringá? Escuta todo dia o programa? E se deu conta com o marido, puxa, eu me aproveito tanto, vou colaborar com essa obra. Então, torne-se um associado. 0-operadora-41-8401-0909, no dígito 1. No dígito 2, você deixa sua opinião sobre as coisas. Voltando, eu falo sobre isso. E vou tentando responder tantas perguntas que chegaram. Voltamos já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Amados filhos e filhas, nós estamos no Fé em Debate e eu começo agora, já que vieram muitas perguntas pelo Facebook e pelo Torpedo. A Cleusa está aqui, a Fernanda está aqui, nós vamos tentar, nesses dois últimos blocos, responder. São muitas as perguntas e nós vamos tentar. A começar pelo Facebook, vamos lá. A Márcia Rosa pergunta, padre, até quando rezamos Rainha do Céu? Ela é de Santa Fé. Márcia Rosa, de Santa Fé, meu abraço carinhoso. Eu tenho que começar dizendo que, primeiro, tenho que explicar para as pessoas que no tempo pascal se reza Rainha do Céu, que em latim Regina Caeli, e reza-se desde a oitava da Páscoa, da segunda-feira da Páscoa, até Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, se reza o Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Muito bem, Márcia Rosa, muito obrigado e meu abraço à Santa Fé. Torpedo? A Gislaine de Curitiba pergunta, como explicar de maneira certa aos catequizandos o dia de Corpus Christi por ser uma festa móvel do calendário litúrgico? Querida, parabéns por ser catequista. Primeiro, parabéns. Gislaine, como explicar? Você tem que começar uma coisa muito simples, uma observação. Perguntar, catequizandos, vocês já observaram que toda sexta-feira santa é lua cheia? Eles vão se dar conta. Ah, é o dia do lobisomem? Aí você pode brincar. A partir dali você vai mostrar que as datas da Páscoa, tanto que esse ano foi longe, o ano que vem já é fevereiro, volta, porque é contado a partir das luas a 14ª de Nisan. E aí, vamos simplificar, marca a Páscoa, sexta-feira santa, 3 dias depois, porque Jesus morreu e ressuscitou, Páscoa. Da Páscoa, conta-se 50 dias, Pentecostes. Depois de Pentecostes, o que, que se celebra? Antes vem a ascensão. Ora, é na lógica. Jesus morreu, ressuscitou. Teve o tempo de aparição, Jesus voltou ao céu. A ascensão, que ele voltou para o Pai. Depois da ascensão, o que, que ele fez? Derramamento do Espírito Santo. Depois do derramamento do Espírito Santo, o que, que se celebra naturalmente? As três manifestações de Deus. Opa, aqui tem heresia. As três pessoas da Santíssima Trindade, não manifestações, isso é uma heresia. As três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, o Filho, o Espírito Santo. E a primeira quinta-feira, depois de ter celebrado a Santíssima Trindade, se celebra Corpus Christi, que é um desdobramento da Quinta-feira Santa. Ô padre, isso é confuso. Não, faz um mapa, faz um cartaz. Você marca sexta, domingo, 50 dias, Pentecostes, Santíssima Trindade, onde as três pessoas da Santíssima Trindade foram manifestadas, foram celebradas. Na primeira quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, Corpus Christi, aí você puxa um arco, Quinta-feira Santa. Mas o que, que tem a ver com Quinta-feira Santa? Gente, na Quinta-feira Santa foi instituído o sacerdócio. Na Quinta-feira Santa foi instituída a Eucaristia. Eu nunca vi alguém fazer festa antes da morte. Festa e luto não funciona. Então, a igreja desdobrou a festa da Eucaristia para celebrar depois da Santíssima Trindade. Mas parabéns, Gislaine de Curitiba, por ter feito a pergunta, por ser catequista. Espero ter explicado. Facebook? A Fátima Castro pergunta: quero saber o que significa no ritual da missa que o sacerdote faz sobre o altar, o ritual da fumaça. O que significa isso? Ritual da fumaça. Tá bom, Fátima. Eu imagino que seja o incenso. Fátima Castro, o incenso, ele tem um... Aqui me vem Padre Leonardo, liturgista. Primeiro tem a função funcional, quando acaba o funcional, vem a função espiritual, teológica. Mas vamos à espiritual. A fumaça, se você lembrar o incenso, sempre foi reverência à majestade, à purificação. Primeiro, purificação nossa. Primeiro, purificação nossa. Tanto que você percebe que é feita a purificação do altar, é feita a purificação do ambiente. Segundo, é baseado naquele salmo: Senhor, que a minha oração suba a vós com agradável incenso. É bom lembrar, e aqui quero, sem entrar em matéria de história, que o incenso vem muito antes do judaísmo. O incenso é antes da própria revelação do pai Abraão. As culturas usavam incenso abundantemente, tanto que todo mundo já ouviu falar de Hong Kong. Hong Kong, traduzindo, literalmente, é lugar do incensário, onde era o maior fabricante do mundo de incenso. Então, antecede a nossa religião. Mas hoje, na nossa religião, significa: Senhor, que esta oferenda, que esse sacrifício, que estas orações cheguem ao céu com agradável odor. Espero ter explicado. Então, aquela fumaça significa incenso, que é formado de vários elementos, que é para subir ao céu. Na novena de Santa Cruz, minha cruz caiu e quebrou. Tem algum significado? O que devo fazer com ela? Quem pergunta é Maria Lúcia de Perdigão, Minas. Maria Lúcia de Perdigão, a pergunta, na verdade, eu devolvo para você. Para você, significou o quê? Você deve ter a resposta. Eu acredito que nada aconteça por acaso. E para você deve ter um significado. Naquele momento, quando você viu a cruz, claro que pode ter sido o prego que soltou, pode ter sido a tarraxinha que soltou, mas eu tenho certeza que no seu momento histórico ou familiar, você teve uma percepção. Siga. Segundo, o que fazer? Você é de madeira? Queime-a. É de gesso? Queime-a ou coloque num pacotinho, destrua a imagem do sagrado, enterre. O que não deve-se é jogar no lixo ou enterrar na forma do sagrado. Facebook? O Luiz Fabiano pergunta: Padre, sua bênção, recebi um convite para ser padrinho de uma criança, mas a mãe é católica e frequenta a igreja evangélica. Eu aceito ou não? Luiz Fabiano, veja, você foi chamado para ser padrinho. Você está dizendo que a mãe da criança, se bem entendi, ela é católica e frequenta a igreja evangélica. Deve, filho. Deve demais. Se você é católico, talvez você vai reparar a falta da formação que a mãe vai dar na igreja católica. Então aceite com carinho, primeiro porque você foi escolhido, é uma honra, segundo como uma missão, suprir o que vai faltar no teu afilhado. Parabéns, e aceite sim. A Michele da Fazenda Rio Grande pergunta se é verdade que a oração do creio deve ser rezada apenas fora de casa. Algumas pessoas dizem que é uma oração muito forte para se rezar dentro de casa. Olha, minha filha, você deve rezar dentro de casa e todo dia de preferência. Exatamente por ser uma oração forte, para você expulsar o capeta da sua casa. A língua solta, a síndrome da vida alheia, para você... Quer lugar melhor para a gente expulsar o mal? Desculpa a brincadeira do capeta, não é brincadeira, é seriedade. Rezar dentro de casa, assim, não tem oração que se deva omitir de dentro da casa. Uma igreja doméstica, eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje, faça-me crer. O Fé em Debate. Vamos lá, de quem é a pergunta? Matheus Félix pergunta assim: Padre abençoado, é pecado jejuar aos domingos? Ô Matheus Félix, eu não diria que é pecado, mas é impróprio. Tanto que mesmo nas ordens mais rigorosas, o domingo sempre prevê liberação. Por quê? Por quê, padre? Porque é dia do Senhor. Por quê? Porque é uma pequena Páscoa. Então, só para você ter um exemplo, na quaresma, se você contar da quarta-feira de cinzas até o final, dá mais que 40 dias. E aí, padre? O domingo não é contado como quaresma, aí dá 40 dias. Então, todo domingo é uma pequena Páscoa. Então, jejuar no domingo é um equívoco, porque é um dia de regozijo na vitória do Senhor. Não deu nome, padre, mas fez a seguinte pergunta: Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Maria também foi elevada ao céu. Ela não morreu? Como isso aconteceu? Bom, não diz o nome. Veja, já existe uma... Como aconteceu? Segundo a tradição, Nossa Senhora morreu? Morreu sim. O fato de usar a palavra dormitio não quer dizer que ela não morreu. Maria morreu sim. Fisicamente morreu, tanto que, segundo a tradição, ela morreu em Éfeso e foi trazida pelos apóstolos para o seu velório em Roma, em Jerusalém, ela foi trazida, tanto que você indo a Jerusalém, tem uma pequena igreja, não muito conhecida, perto do Horto das Oliveiras, onde é chamada a Igreja da Dormição. Mas isso não implica em dizer que ela não morreu. Ela morreu sim. E ela foi para o céu assunta, elevada. Assunta quer dizer elevada por Jesus. Jesus não. Ele teve ascensão por força própria. O Paulo Antônio pergunta: Padre, o que significa a Festa da Misericórdia? Manda um abraço e ele é de Juazeiro do Norte, Ceará. A Festa da Misericórdia foi um desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo a revelada Santa Faustina. A Festa da Misericórdia, prescrito pelo próprio Nosso Senhor e corroborado, oficializado por João Paulo II no ano de 2000, é um desejo de Jesus Cristo que as comportas do céu se abram e seja reconhecida que Jesus é misericordioso, em coisas bem rápidas. E você pode olhar no Facebook do Padre Reginaldo, viu, Paulo Antônio, que está lá, ipsis litteris, tal qual no Diário de Santa Faustina, que eu estou com ele na mão, número 699, no Facebook, o desejo e os textos sobre o que é a Festa da Misericórdia. A Luzia, de Espigão do Oeste, Rondônia, pergunta como explicar uma pessoa adventista por que guardamos o domingo e não o sábado. Porque Jesus, que é a plenitude da criação, que é a segunda grande criação, ressuscitou no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Segunda? Não. Se eu falo segunda, é porque existe o primeiro. Então, o primeiro é o domingo, Dominus, dia do Senhor. Nós guardamos o dia da ressurreição do Senhor. A Érica Alice pergunta: Padre, tira uma dúvida sobre o Terço da Misericórdia. Pode ser rezado depois ou antes das 3 horas? Filha, por excelência, a Hora da Misericórdia, amanhã você pode assistir pela TV Evangelizar, canal 16, pelas parabólicas. Eu vou falar que o horário da misericórdia é às 3 horas, a hora que Jesus morreu. Mas nada impede de você rezar em outro horário. Nada impede, mesmo porque recitar o terço que ensinei, disse Jesus, cessará toda a tempestade. Por ele conseguirás tudo, se pedirdes e tiverdes de acordo com a minha vontade. Também faz parte do Diário de Santa Faustina. Qualquer horário é lícito. A Hora da Misericórdia é às 3 da tarde. A Tânia de Colombo diz que aprendeu a fazer o sinal da cruz com a mão direita, traçando primeiro na testa, depois no peito, daí ao lado esquerdo e por último direito. Mas ela tem visto pessoas que fazem primeiro ao lado direito, depois ao esquerdo e às vezes com a mão esquerda. Olha, é um equívoco. Primeiro, os ortodoxos têm outro sinal da cruz. Eles fazem os braços cruzados, tanto que a estola deles é cruzada, lembrando Santo André. Mas, sendo bem sincero, é que nós temos com a mão direita, é uma questão mais cultural. Nada impede que seja com a esquerda. Antes, um seminarista que fosse canhoto não podia ser ordenado padre, tinha que corrigir. Aí, agora, até havia um preceito de não entregar hóstia com a mão esquerda. Hoje é aceito. Então, não há problema de fazer com a esquerda. O hábito é fazer com a direita. É muito mais cultural do que algo tradicional. A Cláudia Nolasco: Padre, como faço para receber as indulgências do Dia da Misericórdia? Já confessei para a Semana Santa. Preciso confessar hoje novamente? Amanhã, no caso, na Festa da Misericórdia. Cláudia Nolasco, sim. Segundo o próprio Diário de Santa Faustina, mesmo tendo confessado na quaresma, no Dia da Misericórdia tem que haver a confissão e, concomitantemente, a comunhão. Não dá mais tempo. Uma pena. Tem aí? Vai, Cleusa, acho que dá tempo. Não, uma pessoa que não se identificou pergunta se ela pode acender incenso dentro de casa para purificação. Depende. Se é aquele incenso de varinha, que é muito mais esotérico que católico, não. Se for um incenso para algo que fere a fé católica, não. Porém, lembra que o ramo bento é para ser queimado. Então, se é um incenso, até os de varinha, se não tiver essa conotação esotérica, no sentido de que eu quero deixar meu espaço zen, não fere a fé. Todo incenso é purificação e adoração a Deus. Gente, o Fé em Debate chegou ao fim. Pena, né? Oh, meu Deus, devíamos desde o começo ter feito, mas espero que você tenha gostado. Bom final de semana. Até amanhã na Festa da Misericórdia. Não esqueça de trazer vela e vamos fazer uma grande procissão. Evangelizar é preciso.